Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. Graça e paz, irmãos. É bom estarmos reunidos aqui como Igreja do Senhor, né? Cada um que Deus escolheu para estar aqui nessa noite, é alguém com quem Deus tem algo muito especial. Na verdade, a coisa mais especial que a gente pode ter na nossa vida, que é um relacionamento. Nada pode levar a gente para o céu a não ser Jesus. Só que não basta ouvir o nome dele, é preciso andar com ele. E parece que é algo difícil, mas pelo contrário. Cada momento que a gente está na presença do Senhor é um momento de descanso para a nossa vida, ainda que seja de luta, porque Deus protege a cada um de nós e nos faz descansar. E eu queria convidar os irmãos a abrirem as Bíblias em Lucas 7, Lucas capítulo 7, versículo 18. Lucas capítulo 7, versículo 18. A Bíblia diz assim: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Glória a Deus, amém? Amém. Esse Jesus que nós viemos louvar e adorar nessa noite não é um Jesus distante de nós. E as suas boas novas são de alegria para o nosso coração e para todo mundo. Porque se o mundo conhecer essa verdade, nunca mais andará em trevas. Então quero convidar os irmãos a ficarem de pé para nós louvarmos o Senhor. E dizer para você que o Senhor te chama para se relacionar com Ele. Ele chama o oprimido, o abatido, o deprimido, o cansado, o triste, o satisfeito, o alegre, para estar na presença dEle. Diga para os temerosos: não há nada a temer. Poderoso é. O Senhor virá, Ele vem Glória a Deus. Amém? A Bíblia diz no Salmo 103, versículo 1. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não se esqueça nenhuma de suas bênçãos. No versículo 3 ele diz, é Ele que perdoa todos os seus pecados, todos os meus pecados, todos os nossos pecados. E cura todas as suas doenças. Nós acabamos de cantar isso, Ele vem para salvar o oprimido. Jesus veio para buscar o que estava perdido. E diz assim, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Esse próximo hino que nós vamos cantar, gente, diz assim que nós louvaremos o Senhor em todo o tempo. E eu quero que você diga para o irmão que está do seu lado. Nós viemos aqui para louvar o Senhor. Amém? Nós viemos aqui para louvar o Senhor em todo o tempo. Uma palavra como essa é o que dá sentido para o louvor que sai da nossa boca. Amém? Nas palmas. Aplaudam o Senhor, que é digno de louvor, digno de ser adorado. Ainda no Salmo 103, a Bíblia diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Nessa vida, gente, que passa tão rápido. Hoje minha mãe estava vendo TV, quando eu estava me arrumando para vir, vendo o sepultamento do Eduardo Campos, né? E os filhos todos juntos. E a gente ficou tão triste, foi uma notícia tão chocante, né? E o que se aprende de algo assim tão triste como a morte? Muitas coisas, né? Porque Deus mostra a brevidade da nossa vida. Mas algo se aprende também de muito feliz. Que ainda que a nossa vida seja como um sopro e ela passe tão rápido, cada dia que nós passarmos com o Senhor e que nós não nos desviarmos, nos renderá uma eternidade na presença dEle. Essa é a vida de verdade. Então que essa próxima música que nós cantarmos, que nós cantemos de coração, dizendo para o Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor seja tudo na minha vida, o meu universo, porque não há tempo para perder com o que não vem de Deus. Glória a Deus. nós queremos que o Senhor seja tudo nas nossas vidas. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas na semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Enches cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que enches cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Glória a Deus, que de manhã seja o primeiro pensamento, luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Glória a Deus, aplaudam o Senhor, aleluia. Senhor, nós te louvamos, aleluia, nós te louvamos. É sempre bom lembrar que o Senhor nosso Deus é nosso Pai, mas Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. A Bíblia diz ainda no Salmo 103, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe, aleluia. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. E ele termina o salmo dizendo, bendiga o Senhor a minha alma. Deus é um Deus tão grande que quando nós nos encontramos com Ele, não há como conter esse louvor. Nós sabemos que quando Deus encontra a gente, quando Ele nos alcança, a graça é tamanha e o amor é tão grande que nós não conseguimos nos conter diante disso. Então eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento e reconhecer que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Ainda que tantas vezes nós não confiemos nas palavras de Deus, quando Deus nos pede algo, Ele não deixa de ser Deus. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem dos que o amam. E também diz que por Jesus, em Jesus e para Jesus foram feitas todas as coisas, inclusive as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando. Deus é um Pai amoroso. Glória a Deus, aleluia. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor está nesse lugar. E esse louvor, Deus, Ele é a Ti. É a Ti que ofertamos. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, em todo tempo, quando estou mal, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, se em silêncio estás, será sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a Deus, nós queremos continuar louvando o Teu nome, Deus. Nós viemos aqui prestar esse culto ao Senhor, e Tu és o Senhor sobre todas as coisas, Jesus. Tu tens todo o poder, Deus. Obrigada pelos corações, Deus, que nessa noite conversaram contigo e te ofertaram louvor. E obrigada por cada vida, porque nós sabemos que o Senhor tem não só um plano, mas tem construído algo nas vidas dessas pessoas. O Teu plano está em andamento. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos permitiu Te louvar. Obrigada por a vida que nós temos, Deus. E essa vida nós queremos viver em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Amém. Bom estarmos na casa de Deus, amém, meus amados. Abra a palavra de Deus, por gentileza. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Bendito seja o nome de Deus. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Vamos juntos? Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Abra agora o Salmo 90, no verso 12. Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensine a contar os nossos dias, para que os nossos corações alcancem sabedoria. Nós estamos agora na intercessão, eu estava orando. Nós temos todo domingo, 6 horas da tarde, a gente ora aqui na igreja, aqui no fundo. Convido você a participar conosco da oração. E Deus colocou no meu coração: ore pelo meu povo, para que o meu povo saiba administrar o seu tempo. Como que você lida com o tempo? Hoje é domingo, amanhã você acorda. O que que você faz nas primeiras horas do dia? Como que você programa a sua semana? Quais são os seus sonhos e expectativas para o dia de amanhã? Onde você pretende estar daqui um ano? O que você quer mudar ainda neste ano? Quantas promessas nós fizemos no dia 31 de dezembro que passou? Parece que foi outro dia, né? E de fato foi. Talvez alguns falaram: eu vou voltar a estudar inglês. Talvez alguns disseram: eu vou me dedicar mais aos meus filhos. Talvez alguns disseram: eu vou ter mais paciência com a minha esposa. Eu não sei quais foram as promessas que você estabeleceu para você próprio. A verdade, meus amados, é que o salmista diz, Moisés está trazendo esse texto, dizendo que sabedoria está ligada com o tempo. Ou seja, a maneira como nós lidamos com o tempo fala acerca da nossa sabedoria. Aliás, fala acerca da nossa prioridade. Aquilo que é importante, nós investimos tempo. E quando nós não temos sonhos, projetos, ideais no Senhor e para o Senhor, a nossa tendência muitas vezes é gastar muito tempo com coisas triviais, é gastar muito tempo com coisas de pouca ou não de muita importância. E as questões essenciais da nossa vida, que são prioritárias, obviamente, elas ficam muitas vezes em segundo plano. E quando a gente deixa de fazer aquilo que é importante no dia de hoje, a tendência é se tornar urgente amanhã. É importante nós cuidarmos da nossa saúde, sim ou não? Mas se eu não cuido da minha saúde, aí eu vou fazer um check-up e o médico fala: meu Deus, o seu colesterol está alto, isso não está bom, e aí você vai ter que fazer uma dieta radical, fazer exercício, porque você não cuidou daquilo que é importante e ele se tornou urgente. É importante, meus amados, nós termos uma comunhão com Deus. E o dia mau chega para todo mundo. E quando esse dia mau chega para todo mundo, se você não tem essa intimidade com Deus, a pessoa se desespera. A pessoa se descabela. O salmista diz assim: o justo passará por muitas aflições, mas de todas elas o Senhor as livrará. Um dia, faz um tempo já, Deus me usou em profecia para falar com um jovem muito promissor, muito preparado, e falava assim para ele: eu vejo o quanto você é organizado porque eu te fiz desta forma, e tudo na sua agenda você anota, e tudo na sua agenda você tem horários, e eu te pergunto: onde está na sua agenda o horário comigo? Aquele jovem de seus 25, 28 anos de idade, ele literalmente dobrou o joelho, caiu no chão e começou a chorar copiosamente. Onde está o seu horário na sua agenda para o Senhor? E muitas coisas, meus queridos, nós estamos deixando de fazer porque a gente não estabelece prioridades. Ou se estabelecemos, nós não somos disciplinados o suficiente. Estudos comprovam que quanto menos escolaridade a pessoa tem, mais televisão ela assiste. E às vezes a gente fala que não tem tempo, mas marque quanto tempo você gasta de você assiste televisão. Eu não estou falando que assistir televisão é pecado. Um dia eu escutei uma história, achei muito interessante. O pastor Neto, ele esteve aqui no ano passado. Ele falou assim: ah, tem pessoas que falam que é a televisão do diabo, mas o controle é de Deus. Deus que inventou o controle. Eu não estou dizendo isso, mas se você pegar aí de repente, meu querido, você senta na televisão, passar 2 horas na frente da televisão, você nem percebe. Um jogo são 2 horas praticamente de futebol. Aí se a pessoa assiste o jogo três, quatro vezes, mais o jornal, mais algumas coisas, ela vai numa semana ter visto televisão 15, 20 horas numa semana. E aí fala, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo de ler a palavra de Deus em 90 dias. Quais são as suas prioridades? Há um propósito determinado debaixo dos céus. E meus amados, quando nós temos essa prioridade em Deus e oramos no Senhor, o Senhor nos ensina. Eu queria terminar essa fala dizendo ao seu coração que o tempo não te pertence. O tempo pertence ao Senhor. A forma como você lida com o tempo importa diretamente a Deus. Porque se nós somos servos, se somos guiados pelo Espírito Santo, então a pergunta que nós temos que nos fazer é: como, Senhor, o Senhor quer que eu gerencie o tempo que o Senhor me deu hoje? Porque de repente a gente pega um avião e cai o avião, né? A gente não sabe do dia de amanhã. Como, Senhor, o Senhor quer que eu gerencie o meu tempo? Tem pessoas que todos os dias veem o Correio Brasiliense, leem o Correio Brasiliense. Eu acho que nós temos que estar informados. Mas não tem o mesmo prazer de meditar na palavra de Deus. Quanto tempo você gasta no seu WhatsApp? Um dia, a Lara e eu mostrei isso para a Lara. A gente estava num churrasco de família. Um recém-casal de namorados. Quando a gente fala recém-casal de namorado, é olho no olho, brilhando os olhos. Assim não é. Depois só melhora, né, amor? Pronto. E aí, sabe com que eles estavam? Os dois assim, ó. E o outro lá. Casado, namorados, dois, três meses, eles passaram o churrasco quase inteiro. E o outro. Eu falei, meu Deus, o negócio está virtual mesmo. Quais são as suas prioridades? Algumas pessoas falaram assim, pastor, o senhor tem que falar um pouco da sua rotina. Eu não sei por que razão as pessoas estão me pedindo isso, mas meu querido, eu estudo doutorado, eu faço uma pós-graduação, eu malho 3 a 4 vezes por semana, eu tenho um tempo com minha esposa, eu estudo inglês, todos os dias eu leio a Bíblia, eu tenho que ler cada matéria que a gente faz doutorado, ler umas 1000 páginas. E eu quero mais do Senhor. Eu não sei, meu amado, como que você estabelece as suas prioridades, mas a minha vida é assim e eu penso dessa forma. Tudo que eu faço é para a glória do Senhor. E o meu tempo assim, ele é muito programado, porque eu penso assim, eu tenho que gerenciar da melhor forma possível para o Senhor Jesus. Eu quero chamar você aqui à frente, que eu quero orar por você. Deus, eu quero aprender a gerenciar melhor o meu tempo. Pode vir aqui à frente. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes você investe tempo demais, meu querido, no seu trabalho, em detrimento das coisas do Senhor. Santo seja o nome de Deus. Você está ouvindo Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Mas antes de orar por você, você vai fechar os seus olhos. Eu queria que você pensasse como é a sua semana. Como que é a sua rotina no dia a dia. O que que você faz em excesso que acaba te prejudicando? O que você faz menos que deveria fazer mais? Pense. Espírito Santo. Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade. Leva-nos, Deus, a um patamar de sabedoria e de discernimento maior. Porque muito do nosso tempo é gasto com medo, que nos paralisa, com ansiedade que nos angustia, mas nós queremos ser proativos. Nós queremos, Deus, enfrentar a ansiedade dobrando os nossos joelhos e dizendo: Deus, eu coloco na tua presença a preocupação do amanhã pela provisão necessária. Eu coloco diante do teu altar, Senhor, aquilo que o Senhor precisa acrescentar na minha vida. Deus, me perdoe, porque muitas vezes eu gasto tempo demais assistindo televisão, porque muitas vezes eu gasto tempo demais no WhatsApp, navegando na internet, mas coisas sem muita importância ou de pouca importância, e não tenho tempo para estar com meu filho. Eu não tenho tempo de conversar com minha esposa. Eu não tenho tempo de ouvir a minha esposa. Deus, eu quero pedir a esses jovens tão benditos e promissores que eles invistam nos estudos, que eles sejam disciplinados e dedicados ao estudo, porque eles estão tendo uma grande oportunidade. Há um propósito estabelecido debaixo dos céus para cada coisa no devido tempo. E quando não se estuda na adolescência, quando é jovem, nós padecemos muitas vezes quando nos tornamos adultos. Leve-os, Deus, esta compreensão da importância de estudarem, da importância de se dedicarem. Quando estiverem em sala de aula, eles estejam em sala de aula, aprendendo, ouvindo. Pai, tem muitos homens que dizem que não tem tempo para sua esposa, porque desaprenderam a conversar, porque desaprenderam a estar juntos. Porque talvez está faltando nele próprio a plenitude da tua presença, que produz vida e transformação. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero rogar a cada um de nós, e para mim também. Ensina-nos a contar os dias da nossa vida para que alcancemos coração sábio. O Senhor falou para mim: ore pelo meu povo, para que eles administrem melhor o seu tempo. Aliás, o tempo que é seu. Então nós estamos aqui, Pai, pedindo esta sabedoria. Tempo de descansar, tempo de trabalhar, tempo de conversar, tempo de estar contigo, tempo de viver contigo. Aliás, todo o tempo é estar contigo. Mas ensina-nos, Deus, a planejarmos, a sermos governados pelos propósitos do Senhor, não segundo o pulsar de nosso coração, que hoje quer uma coisa, amanhã outra, depois de outra. Não, eu te peço, Deus, fortalece-nos, nos dando esta dimensão, esta compreensão, e que você receba uma porção bendita da parte daquele que é de sabedoria. Diga assim: Senhor, me dê a tua sabedoria para gerenciar, administrar o tempo para a tua glória, para o louvor do teu nome, e que eu possa alcançar um coração sábio em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja. Deus abençoe. As crianças já vão vindo aqui à frente, por favor. Glória a Deus. Vocês que nos ouvem pela rádio, nós saudamos a tua vida, rogamos a bênção do Senhor, que o poder de Deus se manifeste sobre a sua vida abundantemente, que você possa ser enriquecido com a palavra de Deus a cada dia. Que criança quer fazer uma oração aqui? Quem quer? Muito. Então você quer? Então combinado. Até adulto fico com dificuldade, né, meus queridos? Que criança gostaria de orar aqui? Maria Luísa? Então vai. Quer? Senhor Jesus. Jesus abençoe esse dia, Senhor. Que o Senhor esteja aqui protegendo e nos guardando, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Vão na paz, crianças. João capítulo 17, meus amados. Com a mente aberta, com o coração aberto. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. João capítulo 17, verso 13. Bendito seja o nome de Deus. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, e eu os enviei ao mundo, em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu nele e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Deus, a tua palavra é tão maravilhosa, ela é um tesouro infinito, porque emana de um Deus infinito. E nós queremos, Deus, viver esta dimensão tão poderosa e especial da tua verdade. Nos conduz à verdade, a tua palavra é a verdade. Nós amarramos toda ingerência maligna e que o Espírito da verdade se manifeste e se revele a cada coração, produzindo aquilo que lhe apraz para a honra e glória do teu nome, eu te peço, em Cristo Jesus. Amém. Pedi, dar-se-vos-á. Jesus Cristo ordena a você e a mim orarmos. A oração, meu amado, é algo tão sublime, tão perfeito da parte de Deus, porque a oração, ela não tem o sentido de nós informarmos alguma coisa a Deus, porque antes que a nossa palavra saia da nossa boca, o Senhor a conhece. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, mas o pedido tem várias funções e várias finalidades. Tem a realidade e a função e a finalidade de nós nos relacionarmos com Deus. À medida que eu estou pedindo, à medida que eu estou falando com Deus, e quando nós falamos de oração, não é apenas falar, é falar e ouvir da parte de Deus, ser consolado, alimentado, dirigido pela presença do Senhor, por meio do seu Espírito, eu estou então me relacionando com Deus. Mas o pedido tem também, meu querido, um significado não apenas espiritual, como se fosse pouco, mas o pedir revela o que está no seu coração. Quando você pede, você está dizendo quem você é. Os nossos pedidos denotam e mostram e revelam e desnudam o que passa na nossa mente, o que passa no nosso coração, o que é importante, o que é necessário, o que nos aflige, o que nos angustia, o que nos alegra. Quando você pede, você está dizendo acerca das questões do seu coração, aquilo que traz importância na sua vida. Por isso, à medida que você e eu oramos, o Senhor vai te ensinando a você conhecer a você próprio. E Jesus aqui, na oração sacerdotal, Ele está desnudando o seu coração diante do Pai, dos desígnios e dos desejos mais profundos do seu ser. Engrandecido seja o nome de Deus, porque diante de Deus e da oração não existe lugar para hipocrisia, porque se você falar algo da boca para fora, ou sem sentido, ou sem significado, isso não tem valor nenhum. Então orar é entender essa dimensão de quem é o Senhor, e eu posso dialogar de uma maneira transparente, desnudada, diante daquele que é eternamente santo, e ser ouvido através do nome de Jesus Cristo, as nossas petições e os nossos pleitos. Jesus Cristo, nessa oração sacerdotal, ele tem muito a nos ensinar dos desejos e da missão pela qual o Senhor veio e trouxe a cada um de nós. E eu quero falar um pouco sobre isso com você em cima desse texto que nós lemos aqui. O primeiro aspecto que eu vejo, meus amados, é uma visão que Cristo, por meio da oração, quer trazer à sua vida e na nossa vida, na minha vida. Veja que no verso 14, ele diz assim, na parte B, eles não são do mundo. Diga assim: eu não sou do mundo. Você é um extraterrestre? Não, pastor. O que Jesus quer dizer que eu não sou do mundo? E ele vai um pouco mais longe, ele diz: nós não somos do mundo, mas não tire eles do mundo. Ué. O que Jesus está dizendo é que a nossa vida não pertence a este mundo, porque nós estamos de passagem, nós somos peregrinos, porque nós estamos marchando em direção não à morte, mas à eternidade, de passar a eternidade com Cristo, desde que reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Mas é mais do que isso. Quando ele diz que você não é do mundo, a palavra mundo tem vários sentidos na Bíblia, mas nesse contexto aqui, significa todos os valores mundanos, ou seja, todos os valores contrários ao reino de Deus. Existe o reino de Deus, que é o reino dos céus, que é o reino da glória, onde existe uma cultura, existem verdades inerentes a este reino, que é a verdade do amor, do perdão, da misericórdia, da justiça, da bondade, do fazer, do o menor ser o maior, do se humilhar na presença do eterno e assim sucessivamente. Mas existe uma anticultura do reino de Deus, que é a cultura do mundo, que é a cultura da soberba, da vaidade, da cobiça, da ganância, da mentira, da inveja, da difamação, da fofoca, das questões relacionadas à carne. Então, o que Jesus está orando, dizendo, trazendo uma visão a você e a mim, dizendo: nós não somos do mundo, porque os nossos valores, nós não coadunamos, nós não compactuamos e nós não aceitamos estas verdades, porque não são verdades. Nós temos uma mente de Cristo, e a mente de Cristo significa dizer que é pensar como Cristo pensa, e é agir como Cristo age, e é ter a visão que Cristo tem. E é interessante, porque no versículo 13 ele diz assim: agora eu vou para ti. Jesus não vai para a galera, Jesus vai para o Pai. Enquanto essas coisas, enquanto eu ainda estou no mundo, perdão, mas digo essas coisas enquanto eu ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da alegria. Como assim? O Mestre, o nosso Salvador, o Messias, que estava com os discípulos, está dizendo assim: eu estou dizendo estas coisas para que os meus discípulos, os meus seguidores, tenham uma visão de uma alegria plena. O que Jesus está trazendo nesse texto é que ele vai para o Pai, e assim como ele vai para o Pai, você e eu vamos para o Pai. Por isso, plenitude de vida. Por isso que, a despeito dos sofrimentos que enfrentamos nesta terra, e enfrentamos essencialmente por conta do pecado, seja seu ou dos outros, porque o pecado do outro normalmente ou quase sempre nos aflige também. Então ele está dizendo assim: olha, a despeito das aflições, das tribulações, das lutas, das perseguições, inclusive das trevas, alegrem no Senhor, porque está programado uma visão, um propósito, um desígnio no santo, eterno, celestial, que nós vamos passar a eternidade com Cristo, que nós vamos passar a eternidade com o Pai, que nós vamos passar a eternidade juntos, que nós estamos aqui, meu querido, buscando a presença do eterno e sendo enchidos pelo eterno, mas em última instância, nossa moradia não é terrena, é celestial. E quando eu tenho esta visão, quando eu tenho uma visão acerca do reino de Deus, necessariamente isso vai mudar os propósitos da minha vida. Isso vai mudar as prioridades da minha vida. Porque eu tenho que pensar, será que isso que eu estou fazendo me aproxima ou me afasta do reino de Deus? Será que isso que eu estou fazendo glorifica ou não o nome de Deus? Será que isso que eu estou fazendo vem do Pai das Luzes? Ou será que é uma relação carnal, um desejo egoísta, uma ambição equivocada, maligna muitas vezes, terrena, carnal, e que está me levando a muitas confusões? Você tem uma bússola no seu espírito, e essa bússola no seu e no meu espírito aponta para a eternidade. Em Eclesiastes, o texto que nós lemos, se você continuar lendo lá, se não me falha memória, o versículo 12 ou 13, diz assim: Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem com que este homem descubra ou discerna. O nosso corpo tem um prazo de validade aí de 80, 100 anos de idade. Mas o nosso espírito é eterno. Meu Deus. Mas olha que contrassenso. O meu corpo, que tem uma validade muito curta, muito pequena, muito transitória, muito efêmera, a gente vive apenas para satisfazer os desejos da nossa carne, muitas vezes. Mas nós devemos produzir, trabalhar e viver para realizar a vontade do Pai. Será que no dia a dia da sua vida você está dizendo, então, segundo esta visão: venha o teu reino, faça a tua vontade sobre a minha vida, faça o teu querer, realize a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, nos meus negócios, no meu casamento, na minha vida sexual, em cada área da nossa vida? É esse o sentido que Jesus diz, que nós não somos do mundo, mas que não nos tire do mundo. Por que não nos tire do mundo? Porque Jesus te chama de luz do mundo e sal da terra, em que nós vamos salgar esta terra das virtudes e das verdades de Deus e trazer a verdade de Deus àqueles que não conhecem a cultura do reino de Deus. E ele diz: não vos tire do mundo, mas eu rogo por eles, para que eles sejam protegidos do maligno. Uma das funções emblemáticas, o diabo, ele é especialista. O diabo é bom em muitas coisas. Que isso, pastor? É? Ele é um especialista em desviar as pessoas dos propósitos de Deus. Ele é o tentador. Ele enganou um terço dos anjos que estavam com Deus. Ele enganou um terço dos anjos que estavam com Deus. Em Apocalipse você vê o texto dizendo assim: ele veio para enganar nações. Nações o diabo engana. Então Jesus está dizendo assim: eu tenho um propósito de trazer a visão ao meu povo, que eles não são do mundo, que eles devem permanecer no mundo para salgar esta terra e serem protegidos das tentações do maligno. É por esta razão, meus amados, e dentre outras, que você precisa constantemente, que nós precisamos constantemente orar e buscar e ler a palavra de Deus para saber se eu não estou sendo desviado por algumas tentações e algumas ciladas do diabo. A moça está carente. E ela fala: Senhor, eu quero um rapaz. Não há nenhum problema nisso. E aí ela descobre, começa a se relacionar com um rapaz que leva ela a sair da presença de Deus. Isso foi um instrumento para te desviar da visão do reino. Os exemplos que nós podemos trazer aqui, meus amados, são muitos nesse sentido. Coisas boas podem se transformar em coisas ruins se o seu coração ficar muito ligado a isso. Falava outro dia na escola dominical. Você precisa de um emprego. E você ora demais, e você clama, jejua, busca a presença de Deus, clama pela misericórdia, e Deus te abre um emprego, você engrandece o nome de Deus. Você vem à igreja: pastor, eu quero dar um testemunho. Vem na vigília, dá o testemunho: Deus me deu um emprego, estou feliz. E você começa a trabalhar segunda a sexta, e aí o seu chefe te faz uma promoção, mas você tem que trabalhar um pouco mais agora no sábado. E depois o seu chefe fala: olha, você tem que comprar algumas metas, você vai ter que começar a viajar. E você começa a viajar, e aí você começa a deixar de ler a Bíblia, e você começa, meu querido, a deixar de buscar a presença do Eterno. E aí, quando a gente menos espera, está com dinheiro, bolso cheio, mas com o coração vazio. Eu não estou dizendo que esse emprego foi do diabo, não, escute o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você deixou ser enredado, porque você esqueceu a visão pela qual o Senhor te chamou. Você não pertence a este mundo. Pastor, mas eu não posso prosperar? Pode. Eu não posso fazer hora extra? Pode. Eu não posso viajar a trabalho? Pode. Mas isso nunca pode tirar a nossa visão de quem você é. Os outros podem. O presbítero Henrique falava um pouco sobre isso hoje de manhã. Mas todo mundo pode, qual é o problema? O problema é que você, aliás, vou melhorar a palavra, a solução é que você é um filho de Deus e a sua missão é muito maior do que comer, viver e morrer. Então, o emprego que você orou, que é uma benção, deixou de se tornar uma benção, porque agora se tornou uma pedra de tropeço na sua vida. Estava falando que eu faço academia 3-4 vezes por semana. Eu fico ouvindo algumas moças lá, alguns rapazes falando de academia. Um lá fala: pastor, ninguém fica grande naturalmente. Toma bom, o meu corpo está com o braço do tamanho da minha perna agora. É bonito, é forte, forte, forte. A que preço? Aí, o esporte, a academia, que é importante nós fazermos, aí se torna um ídolo do coração. Agora o cara vive para o corpo dele. Qual é a nossa visão? A nossa visão é que nós não somos deste mundo. A nossa visão é que, apesar de estarmos no mundo, o Senhor deve nos fortalecer para nos livrar do maligno. E assim como o Pai foi, nós temos que ter plenitude de alegria, porque um dia nós iremos morar no céu. Amém, igreja? Amém. O segundo aspecto que eu vejo desse texto é o propósito pelo qual Deus estabelece esta visão. Se eu tenho uma visão, então eu vou agora coadunar, eu vou alinhar, eu vou direcionar o meu comportamento, os meus pensamentos, a minha fala, com relação a essa visão. E o propósito que Deus estabelece a você e a mim diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O propósito da vida de um cristão é adorar o nome de Deus, mas não pode existir adoração sem santidade. Se existe adoração, tem que existir santidade. Eu adoro, mas eu não vivo em santidade. Você não adora, você canta. Adoração implica em separação das coisas do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você vai lá em Efésios, aliás, vamos lá em Efésios, que vale a pena você e eu estudarmos esse texto aqui. Efésios capítulo 1, versículo 4, porque está bem relacionado a essa verdade aqui. Projete para mim, por favor, Efésios 1, 4. Os homens vão me ajudar, os crentes, os que não são deste mundo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O Senhor te escolheu antes do mundo criado, mundo físico agora está se referindo a esse texto, antes do mundo físico ser criado, o Senhor te escolheu, o Senhor me chamou, o Senhor disse, este jovem, esta moça, este senhor, esta criança, será para a glória e o fruto do meu nome por meio da santidade e de serem irrepreensíveis no Senhor. Meu Deus, pastor, mas o senhor fala muito sobre santidade, porque esse é o propósito da nossa vida, meu amado. Se eu tenho a visão que Deus me criou para a eternidade, e eu vou viver a eternidade, então, o meu comportamento, os nossos comportamentos, precisam ser coerentes com esta verdade. O apóstolo Paulo diz assim, que nenhum soldado se envolve com as coisas deste mundo, porque a sua vontade é satisfazer aquele que o arregimentou. Nenhum soldado se envolve com as coisas deste mundo, porque a sua vontade é satisfazer aquele que o arregimentou. E ele está dizendo nesta relação, fazendo um paralelo, que se um soldado romano, ele se envolve para a glória de Roma, para que o império de Roma cresça, muito mais você, cristão, para que o reino de Deus seja manifestado para a glória de Deus. Luciana, quando nós trabalhamos numa empresa, a gente tem que falar a linguagem da empresa. Aí a Luciana viaja, ela está representando quem? Os interesses da Luciana? De quem, Luciana? Da empresa. Aí agora a Luciana tem que ter uma vestidura bonita, eterninho. Estou pondo aqui o meu. E aí chega lá, veja bem, os nossos produtos são assim, assado, isso e assim, e tem esses benefícios. E ela está ali representando uma empresa, às vezes, de milhões, falando acerca das qualidades, dos benefícios que aquela empresa tem de produtos ou serviços, ou ambas as coisas, para oferecer ao seu cliente. Então, o que uma pessoa, um executivo ou um vendedor faz? Representar os interesses da sua empresa. Você é cristão e você representa os interesses do reino de Deus. Por isso, o termo é santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Eu notei aqui que é santidade, coloquei aqui uma definição hoje. Santidade é adquirir o caráter de Cristo por meio do Espírito Santo e da palavra de Deus. Santidade é adquirir o caráter de Cristo por meio do Espírito e da Palavra de Deus. Em outras palavras, santidade é ser parecido com Jesus. Pastor, mas eu sou pecador. É exatamente isso. Deus vai de glória em glória nos transformando para vivermos de uma maneira bendita e graciosa na presença do Senhor. Santidade não significa perfeição, porque você e eu nunca vamos alcançar a perfeição, mas santidade significa lutar com todas as suas forças, porque você tem uma visão, eu não sou deste mundo, e eu quero então, nas minhas falas, no meu comportamento, nos meus pensamentos, ser dirigido pela presença de Deus. Mas esse texto, Jesus, ele escancara, e quando eu leio esse versículo 19, eu chego a ficar envergonhado. Ele diz assim, veja, Jesus falando, na oração dele, desnudando seu coração, versículo 19, em favor deles, eu me santifico. Diga comigo, em favor deles, eu me santifico. Para que também eles sejam santificados pela verdade. Como pode um Deus que é 100% perfeito, Jesus é igual a você, com exceção do pecado. Jesus é igual a nós, com exceção do pecado. E ele diz, eu me santifico em favor dos eleitos de Deus, em favor dos discípulos, em favor da Karine, que fez aniversário ontem, da Carol, da Dilene, e assim sucessivamente. A cada um de nós, eu me santifico. Você sabe o que Jesus está dizendo? Eu dou exemplo para que você se santifique, para que outras pessoas sejam santificadas e inspiradas por meio do seu exemplo. Existem muitas formas de se ensinar, mas indiscutivelmente a melhor forma é dando exemplo. Qual é o exemplo que o seu filho tem de cristão em casa? Às vezes a gente fala, nossa, não sei aonde meu filho aprendeu isso. Eu acho que foi no colégio, pode ter sido mesmo. Mas a maioria das vezes foi dentro de casa que ele aprendeu. Santifica-os. E ele fala, a mim, eu mesmo me santifico para que eles vivam em santidade por meio da palavra. Meus amados, não existe santificação se você não conhecer a palavra de Deus. Não existe santificação se você não meditar constantemente na palavra de Deus. Não existe santificação se você não lutar para viver esta palavra. A santificação não é algo natural. A santificação é um processo sobrenatural. Posso ouvir um amém, igreja? Em terceiro lugar, nós vemos, meus queridos, agora a missão que Jesus nos dá. Nós estamos falando de uma visão, nós não fazemos parte deste mundo, nós estamos falando de um propósito, é o propósito de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E agora o Senhor nos mostra, nesse texto, a relação da missão que você tem no reino de Deus. Versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Diga comigo, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus, meu querido, não precisa de ninguém. Deus não necessita de ninguém. Entretanto, o Senhor dá autoridade à igreja do Senhor. O Senhor dá autoridade aos cristãos de serem mensageiros de Cristo, de serem embaixadores de Cristo, reconciliando o mundo com Jesus, por meio da mensagem vivida e pregada. Meu Deus! Você pode entender a responsabilidade, mas ao mesmo tempo a honra que Deus dá a você e a mim? Deus pode converter qualquer pessoa do jeito que Ele quiser, meu querido, mas o modus operandi de Deus converter as pessoas, o Espírito Santo convencer as pessoas do juízo, do pecado, da justiça, é por meio da pregação da palavra de Deus. Quão belo e formosos são os pés dos que anunciam as boas obras. Você não precisa ter o título de missionário, você não precisa ter o título de pastor propriamente dito para ser um missionário. Todo cristão é um missionário. Todo cristão é um homem, uma mulher que são chamados para a proclamação deste evangelho, dita, mas sobretudo vivida. Isso me faz lembrar uma menina que foi pega, que foi arrancada do seu seio familiar, que foi levada como uma escrava, que saiu da sua nação, uma jovem. E quando esta jovem vê o seu senhor, um general de guerra, chamado Namã, numa situação muito delicada, ele era leproso, ele era general de guerra, ele vencia todas as lutas, diz o texto, mas era leproso. Eu fico ouvindo as palavras que esta moça falou, e ela diz: quisera eu que o meu senhor, se referindo a Namã, conhecera o profeta em Israel, porque ele oraria e restauraria a lepra dele. Que autoridade, que intrepidez de espírito, que ousadia no Senhor. Esta menina, ela era escrava, mas entretanto ela era livre. Aprisionaram ela fisicamente, mas ela permanecia livre no Senhor. E quantos de nós somos livres fisicamente, mas somos aprisionados pela amargura, pelo rancor, pelo ódio, pela falta de perdão? Esta menina não. Esta menina tinha um coração misericordioso. Ela tinha um coração missionário, ela tinha uma visão de reino. Ela diz: quisera eu que ele conhecesse um profeta e ele veria este homem, general de guerra, o poder do Deus de Israel. E às vezes você fala: mas pastor, eu não sei pregar, pastor, eu não sei falar bem, eu tenho dificuldades com as palavras. Se você tiver intimidade com Deus, você será um grande pregador da palavra de Deus. Se você conhecer o autor e o consumador da nossa fé, a sua vida será um emblema da verdade de Deus encarnada nesta terra. E santo seja o nome de Deus, porque quando as pessoas olharem para ti, precisam ver a luz de Cristo, a verdade de Deus, o poder do Senhor na sua vida, transformando o nosso caráter, produzindo no nosso coração alegria, esperança, júbilo, paz, compreensão das coisas do reino de Deus. E isso é suficiente e eficaz para ser enviado para pregar o evangelho. Essa criança, essa menina que estava escrava, mas livre no Senhor, vai deixar muito marmanjão aí envergonhada. A missão pela qual o Senhor nos chama é pregar este evangelho, em tempo e fora de tempo. Você está ouvindo Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Veja, no versículo 20, ele reafirma esta verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, juntos, por meio da mensagem deles. Diga comigo: por meio da mensagem minha. Não, bate aí no peito, Márcio. Bate aí no peito, Márcio. Márcia Sandoval, mais uma vez, Márcia. Sim, eu mesmo, eu. Envia-me a mim, Senhor, eu estou facinho. Tem moço que é fácil para o rapaz, mas é dura para Deus, né? Oh, glória, misericórdia. Não, gente. Por meio da sua e a minha mensagem, que não é nossa mensagem, é a mensagem do rei. É a mensagem do rei, que é do reino de Deus, que é triunfante, inabalável, poderoso. Se Satanás veio para enganar as nações, em Apocalipse diz que Jesus Cristo veio para curar as nações. Somente a igreja é o antídoto contra as trevas. Somente luz dissipam trevas. Grande seja o nome de Deus. E quando nós temos esta visão da grandeza do reino de Deus, do propósito que somos chamados em santidade, da missão de pregar este evangelho, meus queridos, nós vamos entender o resultado que Cristo gerará nas nossas vidas. Veja, versículo 22: dei-lhes a glória que me deste. Permita-me voltar aqui só para fazer uma ponte melhor. Jesus fala assim: assim como o Senhor Pai me enviou, eu envio a eles. Diga: da mesma forma que Cristo foi enviado, você foi enviado. Eu fui enviado. Ou seja, a autoridade que o Pai deu a Cristo, ele deu à igreja. E agora ele diz: da mesma forma, assim como... E é bonito esse texto, se você ler com mais calma e cuidado em casa, você vai ver que o texto todo ele é um paralelo. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor, eu estou indo para a casa do meu pai, eu vou enviar os meus filhos para a sua casa. Assim como eu me santifico, santifica eles na verdade. Assim como o Senhor me enviou, eu enviei eles. Assim como o Senhor me deu glória, eu dou glória a eles. É isso que o texto está dizendo. Dei-lhes a glória que me deste. Dei-lhes a honra que me deste. Mas não é uma honra terrena. Não é uma honra sobre a ótica militar. É uma honra celestial. A honra do homem, meu querido, que é a mesma mão que apedreja e que afaga. Mas a mão de Deus é a mão da graça, da glória, do poder e do amor. Pode ser também da justiça muitas vezes. E é, sendo do juízo. Mas veja que ele está dizendo, a glória que eu recebi do Pai. E quando ele é batizado, diz assim, este é o meu filho amado em quem eu me... Meu Deus. Então o Senhor se compraza de você. O Senhor investe em você. O Senhor, meu querido, te enxama e nos envia e nos capacita a fazer a obra. E ele diz, a glória que eu recebi do Pai, eu dou a eles para que... A fim de que, veja lá o texto, nós sejamos um. A glória da comunhão, a glória da unidade, a glória da cumplicidade, a glória de chorarmos com os que choram, a glória de nos alegrarmos com os que se alegram, a glória de carregarmos os fardos uns dos outros, a glória de suportarmos uns aos outros, a glória de sujeitarmos uns aos outros, a glória, meu querido, de exortarmos uns aos outros, a glória, meu querido, de sermos um instrumento de bênção uns aos outros. Este é o oitavo domingo que eu falo sobre comunhão, meus amados. E se você não entendeu a importância disso, eu vou te dar os CDs para você ouvir. Pronto. A glória para serem um. Quando você vê unidade no corpo de Cristo, o apóstolo Paulo, ele é enfático a isso. Perseverem a unidade que foi produzida pelo Espírito Santo, pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Ele está dizendo que é o Espírito Santo que produz unidade. E quando nós brigamos, fofocamos, invejamos uns aos outros, você está sendo um instrumento, não de Deus, para que esta glória não seja manifesta. Porque preservar significa dizer porque eu já recebi. Se eu recebi, eu tenho que manter. E se eu tenho que manter, eu preciso fazer todo o esforço. E esse texto está dizendo que ele nos deu a glória para sermos um. Veja que ele vai um pouco além disso. Versículo 23. Versículo 21 antes disso, perdão. Depois vamos para os 23. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como que pode, meus amados, ter autoridade ou poder nesta mensagem se nós nos degladiamos? Se nós falamos de um reino de justiça, se nós falamos de um reino de perdão, se nós falamos de um reino de amor, mas nós não vivemos isso, que tipo de mensagem nós passamos? Eu falo uma coisa e prego outra. Eu creio em uma coisa e vivo outro. E esse texto está dizendo para que sejamos um, assim como Jesus e o Pai são um, para que o mundo creia que nós fomos enviados por quem? Por Jesus. Por isso, no Salmo 133 diz, ali o Senhor ordena a sua bênção, a vida eterna. Ali é onde? Na comunhão. Ó, quão bom e quão agradável é os irmãos viverem unidos. As pessoas estão perdendo a beleza da conversa. Uma vez, eu pegando ali na CBN, eu estava já na entrevista, caminhando, eu achei tremenda a definição que ele falou sobre o mundo virtual. Ele disse assim, não sei o nome da pessoa, o mundo virtual é assim, aproxima você das pessoas que você conhece muito pouco e te afasta das pessoas que você conhece muito. Tem marido, gente, que o cara está viciado da internet. Ele até não quer mais nem chamego agora, o negócio é a internet. Não, pastor, aí foi muito, é, tem uns caras meio assim. Dialogar é conversar, é se interessar pelo outro, é ouvir com atenção e empatia o outro e dizer, eu me importo com a sua vida, eu me interesso pelo seu sofrimento, eu quero fazer parte das vitórias e das lutas que você enfrenta. Eu estou pronto para te ouvir. Eu estou pronto para te entender. E ainda que eu não entenda, nós vamos caminhar juntos. Como pode existir relacionamento se não existe comunicação? E muitas vezes nós, como casais, nós, muitas vezes, meus queridos, não dialogamos, nós só comunicamos e informamos as questões do dia a dia. Oh, amanhã você pega os meninos. Depois de amanhã você não esquece de pagar a luz, não. Ó, bem, não esquece de pagar a luz. Mas o diálogo, A conversa. Em São Paulo tem um restaurante, não sei qual é o nome, não, em Nova York, melhor dizendo, que se a pessoa deixar o celular dela com o maître, ele tem 10% de desconto. Difícil, né? Olho no olho. Aí a mulher vem conversar, lá vem com você com esse DR, né? Discutir relacionamento. Esse texto está dizendo que nós somos chamados para vivermos unidos. E eu estou fazendo um paralelo, que essa unidade, ela se manifesta, dentre outras coisas, obviamente, por meio da comunicação. Esse texto, ele diz, meus amados, ainda, veja lá, estou terminando, eu vou ler o versículo 23 agora, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Ele começa falando da plena alegria, e agora ele está falando da plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Novamente ele fazendo esse paralelo. Assim como o Senhor me enviou, eu envio eles. Veja, e os amaste como igualmente me amaste. Ouça a voz do Pai. Este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. O Pai está falando isso para Jesus. Agora o Pai fala para a igreja. Esta é minha igreja amada. A ela ouvi. Assim como o Pai ama Jesus, o Senhor me ama. Assim como o Pai ama Jesus, o Senhor me ama. Karl Barth, um grande teólogo, num seminário de estudantes de teologia, perguntaram a ele uma certa ocasião, nos seus anos desafios de estudo, qual foi a verdade mais profunda teologicamente que você aprendeu? Resposta: que o Pai me ama. Os estudantes cheios de letras começaram a rir e dar risada, como quem diz, que coisa simples. E ele não falou mais nenhuma palavra. Aquelas risadas deram lugar ao silêncio e ao quebrantamento. Assim como o Pai me ama, o Pai ama a você. Aí eu remeto o começo da pregação. Qual é a visão da nossa vida? Eu fui criado para a eternidade. Assim como o Pai está indo, assim como Jesus está indo para o Pai, nós estamos indo. Qual é o propósito? A santidade. Pela palavra. Qual é a missão? Ser enviado para pregar este evangelho. E quais são os resultados? A glória do Pai, a unidade da igreja e o amor do Pai. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que eu conclamo a você a viver fervorosamente na presença dEle. Pedis e não recebeis porque pedis maus. Esse texto revela o pulsar de Jesus Cristo. Os desígnios de Deus em oração, que Ele ora ao Pai, e a Bíblia diz que Ele continua intercedendo por nós, para que tenhamos a visão do reino, os propósitos da santidade, a missão de pregarmos e vivemos este evangelho, para que tenhamos a glória, a unidade, e recebemos este amor do Pai. Feche teus olhos. Os discípulos foram. Comprar alimento. Quando eles voltam com comida, eles vão entregar essa comida a Jesus. E Jesus diz: não, eu não quero comer. Mas como, Senhor, disseram os discípulos? Resposta: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e realizar a obra e concluir a obra que Ele me chamou. Muitos estão subnutridos espiritualmente. Muitos estão com anorexos espiritualmente. Porque não faz a vontade do Pai? Eu rogo a Ti, Senhor. O Senhor rogou por mim. O Senhor rogou por cada um de nós e nós ecoamos agora como igreja. Para que a nossa vida seja plena, assim como o Senhor foi nos preparar um caminho. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito. E Filipe disse, mas nos mostra o Pai, é o suficiente. E Jesus disse, mas todo tempo eu estou contigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, aquele que me vê, vê o Pai. Porque o Pai e eu somos um. Eu rogo a Ti, Senhor, encha-nos, Deus, da Tua verdade, encha-nos, Deus, da Tua justiça e em amor, leva-nos, Deus, a uma missão e uma visão do Teu reino. Nós vamos fazer isso porque temos a mente de Cristo. Nós vamos realizar isso porque Teu Espírito é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Viver para si é pecado. Viver para Deus é plenitude. Escute, quanto mais você buscar o reino de Deus, a sua justiça, em primeiro lugar, é uma questão de prioridade, de fé. O Senhor vai completar e preencher as suas necessidades. Agrada do Senhor teu Deus. Agrada do Senhor teu Deus. Se entregue a Ele. E Ele, o Senhor, satisfará os desejos do seu coração. Se as minhas palavras permanecerem em vós, e se vocês permanecerem em mim, pedireis o que quiseres, e vos serás feito. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo o seu ministério. Que você tenha uma visão mais ampla da grandeza e da autoridade que o Senhor deu a você. Assim como o Pai enviou a Jesus, assim como o Senhor enviou a você. A glória que Ele recebeu do Pai, Ele deu a você. O amor que Ele recebeu do Pai, é o amor que o Pai tem por você. Engrandecido seja o Teu nome, Jesus. Não há palavras para dizer o tamanho desta honra. Araixu, venha sobre nós, impulsione-nos, Deus, a sermos fiéis. E eu não consigo ver na Bíblia, Deus, fidelidade sem fervor. Quando nós falamos de fidelidade, nós falamos de fervor. Então, Deus, nos leve a este fervor em fidelidade, a esta fidelidade em fervor, porque a Tua palavra é a verdade e nos conduz em toda a verdade. A verdade é para nos libertar, a verdade é para nos dar um espírito, não de escravidão, mas de liberdade, em que dizemos, Abba, Pai, Paizinho amado. Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha sacudir pessoas que estão acomodadas, sejam na rádio ou aqui na igreja. Pessoas que estão vivendo muito para si, desejando muito sucesso humano, e se sucesso humano é como alguém querendo agarrar água que passa sobre as suas mãos, ela, quanto mais você aperta, mais ela vai passando entre os seus dedos. Mas quando os discípulos ouviram a voz do Mestre, eles deixaram tudo e seguiram o Mestre. Então eu quero que você possa ter uma visão, e essa é a minha oração, Jesus, que cada servidor público, profissional, autônomo, entenda. Em última instância, eles não são apenas servidores públicos, autônomos, empresários, eles são crentes, acima de todas as coisas. E é nessa dimensão que eles vão fazer negócios, é nessa dimensão que eles vão viver. Oh Deus, que sejamos um, para que o mundo saiba que o Pai enviou Jesus. Eu te abençoo. Lute contra os seus medos. Se entregue aos caminhos do Senhor. Diga de todo o seu coração e você será surpreendido. Assim tem sido a minha vida. Eu estou aqui, Senhor, disponível a Ti. Há uns 4 anos, nós estávamos na igreja, um grupo de oração, e orando, clamando, e foi um fervor tão grande. E eu falei: Deus, nós queremos mais de Ti. O Senhor falou audivelmente em meus ouvidos. Ele disse: o meu povo não está disponível para mim. Como eu chorei naquele dia. Como eu chorei naquele dia. O meu povo não está disponível para mim. Daí surgiu a ideia de fazermos 12 horas totalmente disponíveis para o Senhor, 24 horas totalmente disponíveis para o Senhor. Na sua agenda cabe o Senhor, mas é mais do que isso. A sua agenda é norteada pelo Senhor. Eu quero te abençoar e que você possa ousar nessa verdade. Assim como Jesus foi enviado pelo Pai, Ele te envia para vivermos em unidade, em santidade, e pregarmos esta verdade. Deus te abençoe, meu querido. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quem pode dizer glória a Deus aí? Aí foi bonito, hein, Cocá? Foi bonito, foi bonito. Engrandecido seja o nome de Deus. Eu quero chamar aqui o Emanuel, a Márcia. Por favor, meus queridos. Eu acho que seus filhos estão na escolinha aí, né? E quero chamar a Luciana também. Nós vamos receber eles na igreja. Estamos felizes por isso. Se quiserem falar, já vão pensando aqui o que vocês vão falar. Por favor, aqui em cima. A paz do Senhor, meu querido. Tudo bom? A paz, querido. Tudo bem? Luciana, a paz. Ali é Alice Carine, vou te apresentar ela depois. Ó. Tira uma foto aí. Isso. Sua amiga, sabia? Desde 18 anos, né? Isso tem o quê? 30 anos? Ah, não, não, não. Brincadeira. Calma, calma, gente, calma. Nós estamos alegres demais pela vida de vocês. A Márcia, acho que já está um tempo aí com a Jeane, aí no grupo das mulheres, né, Jeane? E o esposo dela também, tivemos um dia na casa deles, estamos felizes. Eles eram aqui da Assembleia de Deus, do pastor no Ministério do Guará, aqui na frente do Mônaco, né? E já estão aí com a gente quase um ano aí, né? Estive falando com o pastor Fabiano, ele falou: olha, eu tive pouco contato, mas é um casal joia, gosto de servir na casa de Deus. Foi um casal precioso aqui que passou na nossa vida. A família, falou da família. Então nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Queremos rogar que a presença do Altíssimo se manifeste na vida de vocês. E eu costumo dizer que quando a gente chega numa igreja, a gente chega para ser abençoado e para abençoar, para amar e ser amado, para acolher, para ser acolhido e acolher outras pessoas. Isso é um só reino, uma só igreja, uma só casa. Nós estamos felizes por vocês e seus filhos estarem aqui conosco. Sejam muito bem-vindos, no amor de Cristo. Eu louvo a Deus pela vida da Luciana, essa jovem bonita. Apesar do Rodolfo não ser tão bonito, né, Rodolfo? Naturalmente, naturalmente. Ela é filha do diácono Rodolfo, brincadeiras à parte, logicamente, uma moça muito promissora, e aí uma executiva do Senhor Jesus. Amém, Luciana? E nós estamos felizes porque ela um dia desse falou: pastor, eu vou servir esse Jesus com uma maneira fervorosa. Falei: bem-aventurado seja a Luciana, né? E nós, eu vou pedir para que a igreja fique de pé, nós vamos orar por eles. Estenda a sua mão, meus queridos. Deus, nós abençoamos os teus filhos, esta família bendita, que o poder do teu nome e a glória do Senhor se manifeste abundantemente sobre eles. Que jamais falte, Pai, a tua glória e a tua presença sobre este casal e sobre esta família. E que o coração deles sejam impulsionados a servir com destreza de mãos, com habilidade de coração, com sabedoria que vem do teu reino e no amor e por amor ao próximo e ao semelhante. Que o Senhor possa abrir portas aonde não existem portas. E que o Senhor possa fechar portas que sejam necessárias, mas em todas estas coisas nós sabemos que o Senhor é Deus. Então que a vida deles sejam conduzidas no Senhor de uma maneira mais emblemática, mais profunda e visceral. Nós, como igreja do Senhor, abençoamos eles em Cristo Jesus. Nós apresentamos, Pai, aqui a Luciana, essa jovem autêntica. E te pedimos, Deus, que um amor que não pode ser compreendido por palavras, mas é experimentado à medida que simplesmente estamos contigo. Filha, eu estou mudando a tua sorte. Eu tenho te conduzido a um caminho que será um caminho que tu dirás assim: eu nunca vivi desta forma. Eu vou revelar desígnios tão profundos no seu coração e vou fazer o teu coração palpitar de uma maneira tão forte que tu dirás assim: meu Deus, o meu desejo é gritar e gritar acerca deste nome. Acalme o teu coração, porque o teu clamor chegou aos meus ouvidos e as minhas mãos não estão encolhidas. Eu sou Deus que produzo paz e eu sou Deus que faço infinitamente mais. Digo e reafirmo: esforça-te, permaneça, olhe para a minha presença e seja direcionada segundo a minha verdade. E você dirá assim: nunca imaginei que viria e receberia tanto do Senhor. Eu sou Deus que te guardo e te protejo. Deus, nós abençoamos, papai, a Luciana. Abençoamos aqueles que estão por chegar à manancial. Abençoamos, Deus, aqueles que saíram já da manancial. Alguns para outras igrejas, outros estão frios, e eu quero te pedir, Pai, que o Senhor dê um toque naqueles que estão frios e que eles voltem para este aprisco, ou que sejam conduzidos a outro aprisco, mas de uma forma ou de outra, que eles sejam dirigidos na tua presença e debaixo de uma cobertura celestial. Nós te pedimos, Deus, o poder do teu nome. Manancial, faça-nos, Deus, a manancial, um só povo. A tua palavra diz que no reino de Davi, a cada dia o Senhor ia trazendo soldados, e eles se tornaram um só exército, para a glória do teu nome. Deus, que assim seja na manancial, a cada dia traga soldados, e que sejamos um só exército, para a glória do teu nome. Nós abençoamos, Pai, a todos que aqui se encontram, e te louvamos, Pai, por este momento santo e bendito, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amor, que por amor desceste. Amor, que por amor morreste. A quanta dor não padeceste. Minha alma vieste resgatar. E meu amor ganha. Amor, por amor seguias a mim, que sem amor tu vias. Oh, quanto amor por mim sentias, eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo teu grande amor sem ti, amor sublime que perduras, que tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, Deus, muito obrigado pelo teu povo, por esta igreja bendita, Pai, porque eu tenho visto o empenho de muitos neste lugar e eu tenho visto a prosperidade do teu nome neste lugar. Deus, e aqueles que ainda estão frios, titubeando na fé, que o Senhor os fortaleça, os conduza, Senhor, a um caminho mais ajustado em teu nome. Todos nós passamos por fases e sabemos, Pai, que quando nós buscamos este empenho, o Senhor faz. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus para todo sempre. Amém. Abraço algumas pessoas, meus queridos, e compre o chá da bênção. Chá de bênçãos. Você acabou de ouvir mais um líder de audiência. Programa Culto Brasil, com pastor Helder Rodrigues, transmitido diretamente da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília.